potência desse popozão, vai. Vai, vai, vai. Parceiro Urias, meu York FM. Carnaval Liderança. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Nunca misture bebidas destiladas com fermentadas. Como bom folião, o melhor é estar bem todo o tempo e aproveitar tudo ao máximo. Divirta-se e um bom carnaval. Carnaval Liderança. Liderança. A rádio que dá show. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Se estiver na praia ou piscina, use filtro solar e não fique o tempo todo exposto ao sol. A noite espera por você cheio de energia. Divirta-se e tenha um excelente carnaval. Carnaval Liderança. Liderança. A rádio que dá show. O melhor de tudo é viver a vida cantando. Carnaval Liderança. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Nunca dirija alcoolizado. Respeite o próximo. Respeite sua família. Respeite você. Sua vida vale muito. Divirta-se e tenha um ótimo carnaval. Carnaval Liderança. Liderança. A rádio que dá show. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Beba muita água e mantenha o seu corpo hidratado. Isso pode ajudá-lo a aproveitar o melhor da festa. Divirta-se e tenha um ótimo carnaval. Carnaval Liderança. Liderança. A rádio que dá show. O melhor de tudo é viver a vida cantando. Carnaval Liderança. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Se estiver na praia ou piscina, use filtro solar e não fique o tempo todo exposto ao sol. A noite espera por você cheio de energia. Divirta-se e tenha um excelente carnaval. Carnaval Liderança. Liderança. A rádio que dá show. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Nunca dirija alcoolizado. Respeite o próximo. Respeite sua família. Respeite você. Sua vida vale muito. Divirta-se e tenha um ótimo carnaval. Carnaval Liderança. Liderança. A rádio que dá show. O melhor de tudo é viver a vida cantando. Liderança. Carnaval Liderança. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Beba com moderação, evite brigas e, em caso de complicações, procure ajuda. Se necessário, procure um médico. Verifique antecipadamente na cidade onde você está quais os serviços que se encontram de plantão. Carnaval Liderança. Oferecimento Liderança. A rádio que dá show. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Olha a liderança aí, gente! Carnaval Liderança. Deixe joias e objetos de valor em casa ou no lugar em que você estiver hospedado. Não leve máquina fotográfica e leve somente cópia da carteira de identidade e divirta-se. Carnaval Liderança. Liderança. A rádio que dá show. O melhor de tudo é viver a vida cantando. Liderança. Madrugada Liderança. As melhores músicas para quem quer ficar acordado. Madrugada Liderança.